Sejam bem-vindos ao nosso show. Obrigado por tudo, obrigado pela presença de cada um de vocês. E seja o que Deus quiser, viu, gente? Vamos lá! Bota a mão na gente, sempre todo mundo comigo. É paixão! Dinheiro não tem não, mas paixão nós tem com força, meu. Feito velho. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei. Despedindo, chorei sem querer. Quando vi o seu sorriso lindo se abrir, despedindo, pensei que nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. E eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. A primeira vez que eu te vi, no peito o coração bateu a mim e explodiu. Ao me aproximar senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. Ia te ver, chorei sem querer. Eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você.